Olá. Como nós sabemos, os planos humanos são sujeitos a todo tipo de variação. Eles podem precisar de ajustes, eles sofrem imprevistos. Nós não temos controle sobre aquilo que planejamos. Seria bom que tudo que aquilo que a gente planeja desse certo, acontecesse como nós idealizamos. Mas não é assim que funciona. Ainda bem que algumas coisas nós conseguimos dar andamento, de alguma forma conseguimos planejar, conseguimos manter alguma continuidade, né, nas nossas ações baseadas naquilo que nós pensamos inicialmente. O fato é que, para nós, é bastante difícil entender como alguém pode ter planos infalíveis. Como alguém pode planejar algo que jamais será desfeito? Algo que não precisa de ajustes, não vai sofrer imprevistos, não vai sofrer alterações por conta de circunstâncias. Bem, assim são os planos de Deus. E é assim que a palavra sempre afirma esses planos. Ao lermos o livro de Isaías, estudarmos, entendermos, procurarmos entender a profecia dele, nós temos visto a história de Israel ali daquela época, daquele contexto, e a expansão que esse tema tem para eras futuras, e eras que, inclusive, ainda nem chegaram para nós. Elas ainda vão acontecer, e tudo isso está relacionado o tempo todo com a maneira como Deus lida com a história. Ele apresenta ali as coisas que vão acontecer, porque na verdade ele tem o controle dessas coisas, senão, evidentemente, Deus não teria como fazer ali um prognóstico, apresentar ali o que vai acontecer. O fato é que Deus. Não apenas ele tem ciência, não apenas ele tem conhecimento das coisas, mas na verdade é ele que já determinou. Vimos que Isaías fez uma espécie de parênteses, uma espécie de inclusão ao falar da Babilônia, Babilônia representando a grande ameaça que viria ainda no futuro, grande ameaça que nem era tão significativa naquele momento, não era uma nação que Israel olhava assim com temor, e na verdade não era um império ainda, né, no sentido que viria a ter depois, mas Deus pronuncia ali o seu juízo de forma muito especial à Babilônia, até porque a gente sabe lá no futuro. O sistema representado pela Babilônia, essa forma de paganismo, essa forma de religião estatal, essa forma de religião institucionalizada, que é uma religião contrária a Deus, ela vai ressurgir de uma outra forma, evidentemente, lá no futuro, no fim dos tempos, bem no fim dos tempos mesmo, ou seja, na época da tribulação. E ele dedicou aqui ainda dentro do tema da Babilônia, uma canção que a gente viu, uma canção satírica, uma canção dedicada ao rei da Babilônia, esse rei que cairia na ruína, e portanto a canção celebra essa ruína. E sem repetir aqui tudo que é falado ali, mas entendendo que tudo que acontece ali é para mostrar como a divinização da criatura, seja ela qual for a criatura, né, quando ela é divinizada, quando ela é colocada no lugar de Deus, ou procura, ou tenta, ou pensa que vai ocupar esse lugar, isso é abominável a Deus. E ele humilha aqueles que procedem dessa forma, e o texto mostra essa queda, essa ruína. Mas hoje nós vamos ver que os planos de Deus vão muito além, incluem, na verdade, todas as nações. Não é só a Babilônia, não é só a Síria, por exemplo. E os capítulos que vêm na sequência vão mostrar isso, vão mostrar várias coisas nesse sentido. Então, Isaías, ele faz aqui uma espécie de transição para mostrar que tudo isso faz parte de um único plano. Não tem um plano A, um plano B, um plano C, um plano que Deus tem que encaixar dentro de uma planilha, como os homens fazem. Tem que adequar aí, criar um programa de computador para harmonizar as suas ideias, os seus planos. Não, Deus tem tudo já perfeitamente estabelecido. Então é isso que nós vamos ver em Isaías, quando nós continuando aqui no capítulo 14, vamos ver hoje os versículos 24 a 27. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente, como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Esmagarei a Síria na minha terra, nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo e o seu fardo dos ombros deles. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações, pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Planos que são mundiais, né? São planos extensos, são planos que vão muito além de uma nação específica, ou muito além de uma circunstância, de uma época. Deus tem um plano estabelecido que não será alterado. Deus tem um plano estabelecido que não será alterado. Primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus se coloca aqui sob juramento. O Senhor jurou. Veja que os homens podem jurar. E eles são convocados a isso algumas vezes, por exemplo, quando alguém vai prestar ali um depoimento perante um juiz, alguém é convocado ali como testemunha, então normalmente faz ali um juramento. Esses juramentos, algumas leis, alguns países são mais severos quando existe o perjúrio, né? Quando existe ali a mentira, a pessoa mente numa situação dessas, as punições variam. Há lugares onde isso não é tolerado de forma alguma. Agora, pensa bem como é que Deus faz um juramento e que valor tem um juramento de Deus. A palavra de Deus é uma palavra certa, uma palavra reta. Está ligado ao seu caráter. Deus não faz um juramento de forma só porque ele está pensando em que aquilo aconteça. Ele está desejando muito que aquilo aconteça, torcendo, como a gente diria, para que aquilo aconteça. O texto fala de alguém que se coloca aqui, coloca sua honra em jogo. É a honra de Deus, é o nome dele que está em jogo. E Deus seria desacreditado, e Deus deixaria de ser Deus se algo daquilo que ele se compromete a fazer, algo daquilo que ele jura, né, que ele põe a sua palavra, não viesse a acontecer. A Escritura nos diz: Deus não é homem para que minta. A Bíblia nos diz que Deus é fiel e ele realmente cumpre. Então, o plano de Deus está sob juramento. O plano de Deus foi planejado, ele foi pensado, o texto diz. O texto diz que Deus, ele planejou antecipadamente como as coisas deveriam acontecer. Quanto tempo Deus levou para planejar? Nenhum tempo. Deus não vive na esfera do tempo. Deus não está sujeito ao tempo. O tempo não passa para ele. O tempo é uma criação dele. O tempo faz parte da criação de Deus. Mas ele mesmo não está sob o tempo, não está debaixo do tempo. Isso aí é muito difícil da gente conceber na nossa mente tão, tão pequena, tão limitada, mas essa é a verdade. E Deus planejou na eternidade as coisas como elas deveriam ser, como elas deveriam acontecer. Ele pensou, ele calculou. Isso tudo envolve sabedoria, envolve saber o que é melhor, envolve ter o controle das situações, das circunstâncias, para que as coisas efetivamente aconteçam, porque se não acontecer, de que adiantou aquele planejamento? E é imutável, isso não vai mudar. O texto diz: assim será, como eu pensei, assim será. Não é um pensamento que a gente pensa como nós, né? Pensamos de uma coisa e sai diferente. A gente até tem uma grande tolerância, porque a gente sabe que é assim mesmo. Então pensamos e executamos. Existem pessoas que conseguem ser mais eficazes do que outras. Isso é verdade. Mas ninguém é tão eficaz quanto Deus. Ninguém tem a capacidade de planejar toda a história do mundo, de planejar toda a história envolvendo todas as pessoas que existem, envolvendo todos os acontecimentos que ainda nem existiam, gente que ainda não tinha nascido e Deus já planejou tudo, tudo foi planejado, tudo foi pensado. E aqui ele faz novamente essa afirmação. E além disso, o texto diz que ele tem um propósito. Ele age segundo um propósito. Versículo 27 diz: pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Existe um propósito nisso que está sendo dito aqui. Deus tem questões imediatas ali quando ele faz alguma coisa acontecer. Tem questões que lidam com o presente, digamos, o presente daquele momento, como temos o nosso presente hoje. Coisas que estão acontecendo agora e que Deus planejou, que Deus pensou que elas deveriam ser assim. Porém, essas questões, elas nunca, na mente de Deus, elas nunca estão soltas só no presente. Elas estão ligadas ao futuro. Elas têm desdobramentos, elas têm consequências e Deus tem o controle de tudo isso. Tem questões que se desenvolvem ao longo da história do mundo, por exemplo, coisas que aconteceram lá na antiguidade que vão repercutir séculos mais tarde ou décadas mais tarde. Deus organizou tudo isso de forma perfeita e tudo converge para uma conclusão, para um propósito. Tudo deve chegar e chegará aonde Deus quer que chegue. Haverá um momento quando a história chegar ao seu fim, quando os dias terminarem ao seu fim, quando o tempo chegará ao seu fim, quando a história chegar à conclusão final. O plano de Deus estará perfeitamente cumprido e o seu propósito maior. Que nós entendemos que o propósito de tudo, o propósito da criação, é aquilo que os teólogos chamam de propósito doxológico, doxa aqui no sentido da glória de Deus. O propósito da história, o propósito da criação é glorificar a Deus. Deus criou todas as coisas e faz com que tudo caminhe para a sua própria glória. E é isso mesmo que deve ser o pleno reconhecimento, o pleno estabelecimento da glória de Deus, sem contestação, sem confusão, sem qualquer rivalidade nesse sentido. O que isso tem a ver com o contexto aqui de Isaías? Por que esse texto se apresenta assim? É porque os israelitas precisavam se firmar no fato de que ninguém pode deter o plano de Deus. Você pode achar isso algo repetitivo, mas Deus precisa ser repetitivo. Precisava ser repetitivo com eles, precisa ser repetitivo conosco, a soberania dele, a sua exatidão, a sua perfeição, a perfeição dos seus planos, precisa ser reafirmada no coração das pessoas. E com os israelitas não era diferente. Eles viviam dias ali em que poderia parecer, e na mente deles, no coração fraco, pecaminoso deles, realmente essa tentação ganhou força de que Deus, de alguma forma, não estava controlando as coisas, ou se controlava, algo não estava bem de acordo com aquilo que ele tinha estabelecido. O texto diz: olha, a questão é que Deus controla mesmo. O mundo é assim, você sabe. Era na antiguidade e continua sendo hoje. O mundo é um lugar onde não se admite alguém assim como Deus. Deus não tem lugar neste mundo, a não ser que o coração das pessoas se volte para ele, o que se chama de conversão. Porque o mundo não admite alguém que tenha determinado todas as coisas e controle todas elas. O mundo não admite alguém assim. O mundo é contrário a isso. Mas Deus tem um plano estabelecido e que não será alterado. O texto mostra isso para nós aqui de forma muito clara. Além disso, Deus tem um plano estabelecido para as nações. Dentro disso, que não será alterado, existe um plano para as nações. As nações existem porque Deus planejou que existissem. O fato de existirem países, povos, etnias, e tudo mais, línguas no mundo, tudo isso foi estabelecido por Deus, em circunstâncias, em épocas, diferentes, mas tudo existe de acordo com o seu planejamento e existe um plano para cada nação. Veja o caso da Assíria, que aparece aqui de maneira quase que, como se costuma dizer, incidental, né? O que é o um incidental? Parece uma menção só, e é uma menção. Veja que só tem um versículo aqui. Por que só tem um versículo? Se a Síria teve um papel tão relevante em todo esse contexto de tudo que está acontecendo aqui. Primeiro, porque já falou muito sobre a Síria lá atrás, tudo que estava envolvido na questão da Síria. E segundo, porque aqui ela é mencionada mais como um exemplo dentro daquilo que Deus estava fazendo e ainda iria fazer. Afinal, a Síria era fácil de ser entendida como exemplo porque era um exemplo próximo. As pessoas daquela geração poderiam observar o que estava acontecendo com a Síria e assim pensar e confiar em relação àquilo que Deus também estava dizendo com relação às outras nações. Deu para entender? Ou seja, aquilo que está mais perto de mim, que eu estou vendo acontecer durante a minha vida, se cumpriu ali aos olhos daquela geração. Então, aquilo que estava lá adiante também certamente iria se cumprir. Deus sempre fez isso. Ele mostra o cumprimento de algo naquele tempo, fortalecendo ali, servindo de fortalecimento para o seu povo. O fato é que a Síria seria esmagada, por mais que isso parecesse impossível. Deus está dizendo que claramente será esmagada, será pisoteada por mim, né? E ponto. É isso, é uma menção. E aqui a gente precisa ver que, como eu disse, é uma transição. Nos próximos capítulos, você vai ver várias nações sendo punidas de modos diferentes. Você vai ver que os filisteus são citados, os egípcios, os edomitas, os próprios sírios, de alguma forma vão ser mencionados árabes, etíopes. Deus tem uma peculiaridade, algo para cada um, de acordo com aquilo que cada um tinha um acerto ali com Deus, no momento certo, da maneira certa, Deus iria fazer isso. Isso em relação àquelas nações próximas, nações que estavam ali, de uma ou de outra forma, interagindo, com a nação de Israel. Por outro lado, as nações do mundo, vamos falar aqui do mundo em geral, do mundo ao redor, tem nações que nem entram aqui na consideração da escritura, mas que já existiam, mas elas não fazem parte desse cenário. Elas não fazem parte, vamos chamar assim, desse palco das ações de Deus específicas. O fato é que a mão de Deus está estendida, como diz o texto. A mão de Deus está estendida sobre as nações. Não existe nação em que ele não tenha o controle sobre ela. E isso, nós vamos ver que ao longo da história, impérios vão surgindo. O livro de Daniel é muito específico, em relação a isso, a sequência, né? A estátua, da visão ali mostra isso. A estátua mostra essa sucessão de reinos. Impérios surgem, caem, e no fim todas as nações cairão. E aqui o que o texto mais uma vez afirma é essa mão de Deus, com o seu plano estabelecido para as nações, elas têm início, meio e fim. E no final, todas as nações terão o fim apropriado, lá no fim dos tempos. O que isso significa aqui para o povo israelita a essa altura? Primeiro, olhar para tudo isso, ver como isso tudo está acontecendo, se firmar no fato de que nenhum poderio seria permanente, nenhum poderio. Ah, mas agora surgiu um poder maior. Ah, mas agora estamos sendo atacados por um exército absurdamente desproporcional, que vai acabar conosco. Quantas vezes os israelitas se depararam com esse tipo de coisa e precisavam entender que nenhum poderio, por questões militares e tudo mais, seria permanente. Deus sempre teria algo em relação a isso. E aqui ele vai fazer uma lista mostrando o que iria acontecer com cada um. A Síria está dada como exemplo aí. Claro que no mundo a gente tem visto também ao longo da história nações aí assumindo certos papéis. E é interessante vermos que muitas vezes as nações assumiam esse papel de pacificadores, como se eles fossem capazes de estabelecer a paz mundial. A própria Pax Romana, como se chamava na época, os legionários romanos, soldados, iam com aquela flâmula, né, com aquela bandeira, era uma paz imposta, né? De fato, os romanos tiveram essa capacidade de limitar ações ali de grupos paramilitares, podemos dizer assim, ou até militares mesmo, grupos que se atacavam uns aos outros, estradas onde havia muitos assaltantes. A força romana, a força militar dos romanos ocupando os territórios diminuiu consideravelmente esse tipo de coisa, né? E é interessante nós vemos como isso, o que isso representa dentro da história. Mas a questão é que esse poderio das nações, esse papel de guardiãs da paz e tudo mais, nós sabemos onde vai terminar isso. A Escritura nos diz que isso vai terminar no anticristo. Ele vai propor essa paz mundial, o mundo vai querer essa paz mundial, o mundo vai confiar em alguém que será o porta-voz mundial de tudo isso, né? Graças a Deus a igreja não estará aqui, mas o mundo vai ter que passar por isso. É importante a gente entender que é um caminho que o mundo está seguindo, e nações vão se revezando nesse papel, mas nenhuma vai estabelecer paz nenhuma. Isso aí é conversa, isso não é possível, né? Finalmente, nós podemos ver nesse texto que Deus tem um plano estabelecido para o seu povo. E isso é algo bem, bem específico. Veja que Israel aqui é mencionado em termos de povo e território. Fala aqui que o povo dele, povo de Deus, seria libertado e a Síria seria derrotada nos seus montes, na sua terra. Essa relação é muito interessante, que mostra que a derrota da Síria significa o livramento do povo de Israel. A derrota da Síria significa o julgamento de Deus sobre um povo que castigou Israel e que agora está sendo punido, apesar de ter sido um instrumento de Deus, o que nós já discutimos, já foi falado bastante sobre isso anteriormente. O fato aqui, o que é importante a essa altura, é a certeza do cuidado pactual de Deus. Esse cuidado pactual significa o cuidado de uma aliança que Deus estabeleceu com o povo israelita e que vai se mantendo aqui ao longo do Antigo Testamento, e que as relações dos povos ali com Israel vão estar sujeitas a essa questão. Deus vai manter essa aliança. E se os povos muitas vezes são usados por Deus até para disciplinar Israel, por outro lado, o amor dele e as suas promessas, elas não serão alteradas. E Deus continua preservando, cuidando e, por outro lado, punindo esses povos. A relação é sempre essa. E isso também não mudou em toda essa sequência, que não vai mudar em toda a sequência dos capítulos que a gente vê adiante aí com relação a outros povos que eram vizinhos ali. Bem, a essa altura, quando a gente fala aqui de território de um povo, nós precisamos entender que a igreja é um povo sem território. Já sabemos disso, mas a gente precisa relembrar isso sempre, né? A igreja é um povo mais que vencedor em Cristo. As nossas vitórias são vitórias que estão lá na cruz de Cristo. Quando Paulo fala que nós somos mais que vencedores, se refere aqui a uma vitória que é mais do que uma vitória olímpica, como existia já naquela época. Os grandes vencedores aclamados ali como heróis e tudo mais, por ter feito algo impressionante, superado ali os adversários, etc. A vitória do discípulo de Jesus é uma vitória em meio às tribulações, porque Paulo está falando exatamente disso. Ele está falando de sofrimento, de perseguições, até mesmo da morte. Ele diz: em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Ou seja, nossa vitória ela tem um aspecto diferente, um aspecto superior. Não é uma vitória comum, é uma vitória em Cristo, é uma vitória dele. Não é a nossa vitória propriamente, mas é a vitória dele. A nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está nos céus. E sim, somos cuidados hoje. Jesus disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Jesus disse que haveria vida e vida em abundância em nós. Jesus disse que de nós, daqueles que recebessem o Espírito Santo, do seu interior, fluiriam rios de água viva. São tantas bênçãos, são tantas promessas de uma vida abundante, mas de uma vida ainda infinitamente melhor lá na frente, que certamente isso deve trazer conforto ao povo de Deus hoje, que é a igreja. Sempre lembrando que Israel, em algum aspecto, não é o foco das atenções de Deus hoje, mas não deixou de ser o povo de Deus no sentido etnia e território, porque há promessas aguardando para serem cumpridas. Só lembrando, essas distinções sempre tem que estar na nossa mente. Existem promessas lá na frente. Hoje a igreja é o israelita e é o não israelita que creem em Jesus e depositaram sua fé em Jesus. Portanto, esse é o povo de Deus hoje. Esse é o povo com quem Deus lida hoje. Mas Israel deixou de ser povo de Deus? Não. Só que esse povo de Israel, hoje incrédulo, não faz parte desse cuidado. São inimigos de Deus no sentido da sua incredulidade. Se morrerem, vão aguardar o juízo de Deus. Estão condenados e morrerão em condenação. Mas lá na frente existe um plano para que esse povo seja resgatado coletivamente, os que estiverem na terra, bem entendido, naquele tempo. E temos visto já isso, nos textos de Isaías e haverá outros textos que ainda vão falar disso. Os israelitas precisavam se firmar no fato de que Deus era sua verdadeira garantia. Se a Síria foi derrotada, foi por causa deles que veio essa derrota, essencialmente. Se a Babilônia veio a ser derrotada, também foi por causa deles. Não que eles sejam, eles em si mesmos sejam especiais, mas recebiam essa atenção especial de Deus devido à aliança, devido ao pacto que Deus fez. E Deus é fiel e eles deveriam se firmar nesse fato de que a única garantia de fato que eles tinham era Deus, não era aliança com a Síria, não era aliança com Síria, com egípcios. A gente vai falar mais sobre essa aliança também e basicamente todas essas alianças políticas que eles acreditavam e que Deus está sempre dizendo: olha, quem tem o controle da situação sou eu e quem derrota os inimigos sou eu. Essa é uma verdade absoluta sempre. O mundo sempre vai ser hostil ao verdadeiro Deus. Essa que é a verdade. O mundo, no seu sistema, nas suas crenças, suas ideologias, sejam quais forem, o mundo sempre será hostil ao verdadeiro Deus e, consequentemente, ao povo que o representa. A igreja verdadeira, a igreja no sentido da pregação do evangelho, você vai ver que o mundo pode até muitas vezes não ser tão combativo, a perseguição não ser uma perseguição tão dura, mas não há uma aceitação, não há uma concordância. A pessoa vira as costas e dá risada de você, porque você crê em Jesus, porque você crê na Bíblia, porque você tem as suas convicções, porque você faz determinadas coisas, deixa de fazer determinadas coisas por amor e obediência a Jesus Cristo. O mundo não aceita isso, mas Deus tem um plano estabelecido para nós. Deus tem um plano estabelecido para a sua igreja, como tem um plano para Israel. O que nós devemos fazer, acredito eu, à luz desse texto, claro que é confiar na infalibilidade do plano de Deus. Assim como os israelitas, nós podemos muitas vezes nos esquecer disso, que Deus é infalível nos seus planos. Se algo está acontecendo à nossa volta que parece não se encaixar, parece que algo não tá indo bem de acordo, ou que nós deveríamos fazer algo, ou apressar algo, tomar certas providências, porque talvez a solução esteja demorando, temos que ter em mente que os planos de Deus são infalíveis, ninguém pode mudá-los, eles se cumprirão de qualquer maneira. O que nós precisamos é nos adequar a eles. Claro que confiar implica em adequar, nos moldarmos a isso. Isso é um aprendizado, e é um aprendizado bom, um aprendizado que nós crescemos. E essa confiança deve também nos fazer despojar de outras confianças, como a gente já falou aqui outras vezes, confiança no país, no nosso país, se o país vai ser isso, vai ser aquilo, vai ter tal papel, seja em questões aí de política, econômica, seja o que for, ou mesmo como alguns imaginam que nosso país se torna um celeiro de missionários, levando missionários pelo mundo afora. Não que isso não possa e deva acontecer, é saudável, é bom que aconteça, mas não imaginar que o Brasil vai ser essa potência que vai influenciar o mundo inteiro vai se converter, porque aqui, afinal de contas, Deus quis que fosse um celeiro. Em lugar nenhum isso está escrito. Nem aqui, nem sobre o Brasil, nem sobre outros países. Ah, não, país tal, sim, esse é a salvação do mundo. Não, nenhum país é a salvação do mundo, nenhuma política, etc. E temos que nos despojar, temos que desconfiar da nossa confiança. quando estamos muito confiantes em coisas assim. E claro que temos que descansar no cuidado de Deus. Descansar no cuidado de Deus é mais do que uma teoria, muito mais do que uma teoria. É quando a situação aperta, quando todos dizem para você: não, mas você tem que fazer algo a respeito, e você sabe que você já está fazendo a sua parte, você já está fazendo aquilo que é a sua parte. Então nós temos que descobrir qual é. Não vamos também achar que é só deixar que Deus faça tudo por nós. Não se trata disso, é saber qual é a nossa parte. Vamos aqui dar o exemplo de uma pessoa que é da sua família, você ama, e essa pessoa não crê em Jesus. O que é a sua parte? Você sabe qual é a sua parte? É falar de Jesus para essa pessoa, é lidar com essa pessoa de tal maneira que o seu testemunho seja um testemunho correto, coerente, justo, agir com sabedoria, agir com discernimento. Mas você depende inteiramente de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, para abrir os olhos, para convencer essa pessoa do pecado, da justiça, do juízo, fazer com que essa pessoa venha nascer de novo. Esse é só um dos muitos exemplos do que é descansar. E o que mais você vai fazer? Vai orar, vai pedir a Deus que abra os olhos, que atue com o seu poder. E pronto. Claro, você fazendo a sua parte e você se colocando claramente, abertamente, honestamente diante de Deus, evidenciando a sua fraqueza, a sua própria incapacidade. Isso é descansar. E com isso, evitamos aí as ansiedades, toda essa loucura que o mundo vive pela falta dessa confiança. E nós devemos exemplificar essa confiança diante das pessoas. Exemplificar isso, mostrar, não uma falsa confiança, aparentarmos uma felicidade, uma coisa assim que o mundo tanto gosta dessas coisas artificiais, mas demonstrar essa firmeza, esse descanso em Deus, que as pessoas possam ver em nós. Afinal, Ele é o governante do universo, Ele tem esses planos mundiais, planos para todas as nações que existem. E esses planos irão se cumprir de forma inequívoca, sem qualquer dúvida, sem que ninguém o possa impedir. Que Deus nos ajude a nos adequarmos a essa verdade. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.